Vida do povo de São Paulo, de Osasco e ABC. A polícia paulistana chegou para proteger. Policial é marginal e essa é a lei do cão. A polícia mata o povo e não vai pra prisão. São homens da lei, reis da zona sul, vestidos bonitinhos com seu traje azul. Somos pessoas aonde vi, eu não sei. Não podemos dizer nada, pois não somos da lei. Oh meu Deus, quando vão notar que dá segurança não é apavorar. Agora não posso mais sair na boa, porque ela me para e me prende à toa. Não adianta dizer que ela tá errada, pois a lei é surda e segue mal interpretada. Tenho que me comportar e andar com juízo, pois ela nunca está quando eu preciso. Você tem um rabo grande e se escapa da morte. Dessa terra de sujeira sair vivo é sorte. Você tem um rabo grande e se escapa da morte. Nessa terra de sujeira sair vivo é sorte. Eles me pegam, avise meu pai. Se eu saio dessa vivo, não morro nunca mais. Não sei se meu destino é mofar atrás das grades ou ter meu corpo achado num riacho da cidade. O que que houve que eu não entendi? Eles fazem tudo isso pra se divertir. E com sua boa imagem ela gasta boa grana. São Paulo é o estado com muita segurança. O povo todo ela aniquila. Faz o trabalho errado, mas nunca vacila. E não tem erro, não tem apelo. Cortam sua cabeça, arranca seu cabelo. Se você não for esperto, vai cair no sono eterno. Passar dessa pra outra e arder no inferno. O sistema é assim, ninguém nunca me disse. Tropeça em presunto, esbarra em tolice. Você tem o rabo grande e se escapa da morte. Não tem erro, não tem apelo. Nessa terra de sujeira, sair vivo é sorte. Você tem um rabo grande e se escapar da morte. Não tem erro, não tem apelo. Nessa terra de sujeira sai vivo é sorte. Se eles são os tais, eu quero ser também. Ser mal educado e não respeitar ninguém. Bater em qualquer jovem sem motivo nenhum. Andar em liberdade sem drama algum. Você tem um rabo grande e se escapar da morte. Não tem erro, não tem apelo. Se ela nunca te parou, você tem sorte. A burguesia nos ensina a não ter medo da morte. Nessa terra de sujeira, sair vivo é sorte. Os homens da lei são todos porcos. Os homens da lei são todos porcos. Os homens da lei são todos porcos.